O dia 4 de novembro na história. 1918. As forças militares aliadas na Primeira Guerra Mundial concordaram com os termos de um acordo de paz para a Alemanha. 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter descobriu o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon, que tinha um tesouro riquíssimo. 1939. O primeiro carro com ar-condicionado foi apresentado em um evento em Chicago. 1949. A Companhia Cinematográfica Veracruz foi fundada em São Bernardo do Campo, em São Paulo. 1956. Depois de duas semanas de protestos na Hungria, tanques e soldados soviéticos entraram em ação e mataram milhares de pessoas. 1966. Uma grande enchente atingiu a Itália, destruindo Florença, tesouros e obras de arte de diversas cidades históricas. 1969. Carlos Marighella foi assassinado aos 57 anos em São Paulo. Guerrilheiro, ele era um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar. 1979. Estudantes iranianos, irritados com a permissão americana para que o chá deposto Reza Pahlavi fizesse tratamento médico nos Estados Unidos, invadiram a embaixada americana em Teherã e fizeram 90 reféns. A crise só terminou 444 dias depois. Esses são os fatos que fizeram o dia 4 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.